Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos ao Nerdrops de número 42, um número que representa a resposta de tudo. Porque o quarto é sinistro, porque o downloading acabou. Por que demoramos tanto pra começar uma gravação do Nerdrops? Não, a grande pergunta é o que o Rick foi fazer que ele demorou tanto pra voltar? Já falei, fazer o cappuccino, que aliás já acabou já. Foi soltar um cappuccino no banheiro. Foi soltar um cappuccino. Soltar um cappuccino. Bom, é isso aí. No cast de hoje, contamos com a presença aí do Slash Rick. Olá, gente. Fernando X. Falei, pessoal. E Rodrigo, do Quarto Sinistro. Bom, é uma honra estar aqui pela segunda vez, né? Ou não. Aliás, terceira, né? Já gravei em meia, terceira vez. E é isso. Então, talvez não é uma honra, né? É. Que é o mais provável. Beleza, então. Sem mais nada a declarar, vamos para os nossos e-mails. E-mail. Nerd Mail. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui, eu e adivinha quem mais? E senhor Oliver Pérez, na leitura de e-mails e comentários deste site que vocês todos gostam, esperamos nós. A gente está providenciando camisas de time de futebol, time da leitura de e-mail, sabe? Enquanto só tem um e dois. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Primeiramente, a Rádio Animix, todas as terças-feiras às 10 horas da noite, o programa da semana. Segundas e quartas às 8 horas da manhã, reprise. Quinta-feira às 10 horas da noite, reprise ao programa também. Como sempre, cultura japonesa, anime, mangá, música, afins, acesse em radioanimix.com.br. E também, que nem a gente anunciou no programa passado, a nova parceria do Nerdrops com a loja da Taverna do Ogro Encantado, onde ao mesmo tempo surgiu a nossa nova promoção do Twitter, que é simplesmente você retweetar o anúncio do cast, né, do programa passado. Vai ser nesse programa também. Quem quiser retweetar também o anúncio do cast 42, a promoção está durando somente, se você está escutando na primeira hora aí do post do cast na segunda-feira, né? E lembrando que a promoção aí só é válida até meia-noite da segunda, porque terça-feira já sai o nosso Felizardo aí, vencedor do prêmio, que é o G.I. Joe, o Laser Rifle Trooper, né? Que é o nosso prêmio aí da semana, que é fruto aí da parceria Taverna do Ogro Encantado com o Nerdrops, que é uma edição aí dos 25 anos de existência do Comandos em Ação, né? Então a Hasbro tá relançando a maioria dos clássicos dos G.I. Joe, né? Todos no formato repaginados pros dias de hoje, né? Então, aqueles action figures dos anos 70, 80, tudo com mais articulações, mais cores, enfim, tudo na qualidade que você encontra hoje. Lembrando também que a Taverna do Ogro você encontra aí online, é a loja do ogroencantado.com.br, que você não encontra somente online, também tem aí na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1795 e 1827, que fica no Shopping Vitrine Iguatemi, que é a sobreloja 25, né? Isso daí tudo em São Paulo. Conta aí com os fones 2364-0268 e o 3061-9842, DDD11, né? Só lembrar. E funciona das 11 às 7. Quiser bater um papo lá com a Mariana e com o Pedro, que são os proprietários da loja, muito bem-vindo também. Então lembrem, só reforçando, retweetem o tweet de anúncio aí do Nerdrops 42, né? Conta aí com a hashtag PromNB_G.I. Joe, o que faz automaticamente você concorrer aí o prêmio da semana. Só uma dica pro vencedor de terça-feira: nunca abra esse boneco. Por quê, velho? Porque isso aí vai valer uma fortuna daqui a alguns anos. Ah, com certeza, né, velho? Bom, sem nada mais a declarar, vamos para os e-mails? Sim, senhor. O primeiro e-mail é do Eduardo Cosso. Ele diz o seguinte: olá, integrantes do Nerdrops. Colocou o nome de todo mundo aqui, mas eu não vou falar porque eu sei quem são. É, também. Gostei de ver todos nesse cast e viva o curso de trocadilhos de Oliver Pérez. Quanto ao novo filme do Alien, se o roteiro for bom, não vejo por que não produzir mais um filme da franquia. Porém, se for algo que não tenha uma certa qualidade, realmente o que importa é a bilheteria gerada pela franquia, o que infelizmente pode ocorrer com esta produção. Eu gostei muito do filme Procurado. A cena do assassinato pelo teto solar do carro foi sensacional. Qualquer coisa, né? Tem como continuar de onde parou. Portanto, não irei ficar admirando se a sequência realmente ocorrer. Contanto que tenha cenas de ação bem exageradas, mas realmente preferi um segundo filme de Mandando Bala, que realmente é extremamente divertido. Pô, um segundo Mandando Bala ia ser foda, hein? É, vai chamar Mandando Cenouras, né? É. E ele encerra com o seguinte: a Pixar até hoje não me decepcionou, se bem que Carros não considera um excelente filme. É divertidinho, mas depois de Wall-E, voltar com Monstros S.A. não me assusta, e até gosto muito da ideia. E quanto ao filme de 24 horas que será em tempo real, dá pra fazer algo diferente. Afinal, um personagem icônico como Jack Bauer, mesmo em um filme mais normal, ainda daria uma emoção para os fãs e órfãos da série. Valeu, um abraço. É, cara, eu achei o Carros até muito mais legal que o Up, por exemplo. O Up é uma animação legal, mas eu realmente acho que o Carros e o Wall-E realmente se superam, velho. Ah, cara, eu particularmente eu acho o Wall-E muito bom, mas eu não acho... Não tá na minha lista de melhores, não, cara. O Carros tá. É, o Carros, o Wall-E eu acho muito super valorizado, sabe? Eu também acho. Agora, o Carros, cara, eu achei que... Eu acho que o que talvez pecou no Carros, comparando com as outras produções da Pixar, ela não teve uma divulgação tão boa, né, cara? Pelo menos aqui no Brasil foi o que deu pra sentir. Porque, né, a gente geralmente costuma... Tudo que vem da Pixar, né, costuma inundar de anúncios os filmes delas, né? É. Que foi uma coisa que aconteceu com o Up, né? Mas que, ao mesmo tempo, não foi tão bem ressaltada com o Carros. Mas eu acho o Carros, assim, comparando, né, entre as produções Pixar, muito melhor que o Up, por exemplo. Eu acho melhor que o Up. Eu gostei muito, mas é bem diferente, né, cara? A ideia é outra, né? E tem também o do Haruki Henrique. Henrique com K. Olha só que chique. É, e mandou uma bíblia, não um e-mail, né? É, exato. Olá, Nerdroppers. Episódio 41 muito bom e cheio de trocadilhos engraçaralhos. Nerdroppers já é, de longe, o melhor podcast de São Paulo. Olha aí, Oliver Pérez. Obrigado. Sobre o cast, Monstros S.A. é bom, mas não acho que deveriam fazer uma sequência. Aliás, acho que agora, depois de tanto tempo, a Pixar vai começar a fazer filmes ruins pra quererem ficar fazendo continuações e talvez as ideias estejam acabando. Star Wars é uma merda por completo. Que rapaz isso? Do céu! Meu Deus! Era meio 2 parece que será um ótimo filme. Espero que supere o primeiro, que já era bom. Avatar eu nunca assisti a animação, mas estão falando muito bem do filme e os trailers são interessantes. iPhone novo está com um design feio, mas parece que está bem melhor. Só espero... Eu gosto desse design, cara. É, eu sei lá, cara. Eu acabei acostumando com esse visual clean das coisas da Apple. E o iPhone não, cara. Ele tem o iPhone 4, no caso, né? Ele tem muito detalhezinho, muito botão, sei lá, cara. Eu gostei do design tradicional do iPhone mesmo, que fez com que ele seja o que é hoje, né? A sessão de games tá morrendo, né? O Nintendo 3DS seria uma versão nova do portátil da Nintendo, ao contrário do Lite. DSi e XL, que são apenas atualizações do DS. Ou assim é esperado. Sobre TVs 3D, eu não sei. O pessoal está falando realmente bem delas, mas a tecnologia é muito nova ainda em TVs. Melhor esperar alguns anos para ver elas barateando e melhorando, sem contar que, assim como as primeiras TVs de LCD e plasma, eles darão muitos problemas aos primeiros donos. Tecnologia nova é isso que o Haruki falou, cara. Realmente, você não pode sair comprando, né, logo na primeira vista, no primeiro lançamento de uma tecnologia nova. A TV 3D, eu não sei, né, talvez as coisas estão mudando um pouco, né, já porque da televisão 3D para a tecnologia de uma LCD Full HD, por exemplo, né, só basta... A única diferença mesmo é a parte 3D, o resto a televisão, cara, é a mesma coisa. Ele finaliza com o seguinte: e uma dúvida minha, por que o nome Nerdrops? Bom, a gente vai deixar isso no ar, tá? Sempre achei esse nome péssimo e tentando aproveitar a modinha nerd Goku. Nossa, que esporro, Oliver Pérez. Demorei muito tempo pra começar a acessar o site por causa do nome e só comecei a ouvir o podcast por recomendações de outros podcasters. Obrigado pelo ótimo cast e um abraço. Aí, que bom que você conferiu, né? É, e obrigado pelo novo slogan, né? Não basta ter nome, basta ser bom. Exato, né, cara? Outra coisa que ele comentou aqui também, que a galera veio arrechaçando nós aí desde o programa passado, é que o trailer do Marvel vs. Capcom não foi pro ar, cara. Não? Você achou uma grande novidade, assim, o trailer, cara? Ah, cara, eu achei muito teaser demais. Ouvintes, na hora que tiver alguma coisa um pouco mais completa, sobre... né? A gente manda pra vocês, podem ficar com 30. Certeza, com certeza. Se não foi pro ar, com certeza foi porque a nível de critério e tempo, né, de gravação, que também influi no tempo final do programa, acabou, assim, não acrescentando muito, né, em termos, como a gente disse aí, substanciais, cara. Com certeza, as próximas coisas que vão ser divulgadas aí do Marvel vs. Capcom deve ter mais acrescentado que um trailer cheio de CGzinhas, né, que a gente já sabia que ia ter. Bom, e o outro e-mail aqui, pra você ver que a nossa classe de ouvintes, né, tá entrando num patamar. São todos letrados. É uma classe de ouvintes muito seleta, né, vamos dizer assim. Apesar dele reclamar de um erro de acento e coloca acento no seu nome. Com certeza, né? É o nosso querido ouvinte, querido e exigente ouvinte Quagliato. Ele manda aqui, fala Oliver. Tem acento? Não, não tem acento, pelo amor de Deus. Oliver, Guizão, Sussi, Polar e todo o resto da cambada. Sou ouvinte do Nerdrop desde o número 1. Guizão pode confirmar. Confirma, Guizão? Diz que sim. Nunca enviei um e-mail. Primeiro, por nunca ter o que dizer. Segundo, por pura preguiça. Aí, ó. Ó. Aí, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Porém, nos dois últimos programas, senti em meus ouvidos alguns fonemas que me deixaram um tanto curioso. Por acaso, o senhor Pérez fala intuito ou é impressão minha? Cara, eu sei lá, eu acho que é impressão sua, intuito. Bom, e se eu estiver errado, dê um toque pra eu correr atrás de uma caixa de hastes flexíveis com pontas de algodão. É, no mais, parabéns pelos 41 programas e espero que isso seja apenas uma pequena porção da quantidade de risadas que vocês ainda me farão dar. Tirando a extrema exigência do Quagliato, né, a gente agradece muito o e-mail e o reconhecimento, muito obrigado. Cara, esse negócio do... É, eu acho que foi até o Quagliato mesmo, cara, ele me crucificou no Twitter, cara, pra você ver como que life is a bitch, né, cara. Uma vez o próprio Quagliato e mais 50 ouvintes aí vieram com 5 pedras e uma Uzi em cada mão, porque a minha conexão cortou justamente quando eu falei a frase reclamar aumentos e saiu... Reclamamento. E saiu o histórico, reclamamentos, né, velho? Então, porra, eu quase abri o cast AnalfaCast, né, velho? Então, mas é assim, não se preocupe. Intuito não tem acento, assim como Oliver também não tem. E pode ficar despreocupado aí que a próxima vez nós vamos se esforçar mais melhor de bom pra evitar um equívoco futuro. Somos a gente. A gente somos nós. Vamos comentário, ó. O Cosmides manda o seguinte: ok, como assim não falaram de Marvel vs. Capcom 3? Acabamos de falar o porquê, né? É, acabamos de falar o porquê. E te falar, hein? Escola Oliver Pérez de trocadilho já está em vias de virar universidade. Tá foda. Abração e boa merda. Só audácia da pilombeta. Ligue já. E o Felipe Stocker manda aqui nos comentários. Fala aí, pessoal. Tô afim de ganhar mais um action figure. Cara, vamos ver se tu continua com o rabo pra lua, né? Ah, esse aqui é uma maré de sorte dessa, irmão. É, cara. Aí, pô, o pessoal vai começar a acreditar que tem gambiarra aqui no esquema de sorteio, né, cara? Nunca vi o desenho de Avatar, mas pelo que vi do trailer, parece que vai ser muito bom. Mas quando se trata de Michael Knight, nunca se sabe. Sobre Homem de Ferro 2, esse sim acho que vai arrebentar, começando pela trilha sonora, que é foda. E como foi comentado no site, as cenas são muito fodas também. Mas a ideia que o pessoal tá dando de uma parte para músicas é interessante mesmo. O formato do cast tá muito bom, e se der pra inserir mais um... Ah, cara, é que nem o Polar, ele até comentou uns casts passados, cara, que a gente, pra colocar uma parte de música, música é uma coisa que desperta muito a paixão das pessoas, né? E de repente a gente começa... Cara, se a gente não ter falado uma vez sobre o Marvel vs. Capcom 3 já fez isso aí, você imagina! Mas a gente não coloca música. E na música, né, cara? Às vezes a gente comentar de uma banda e não falar de outra, cara, vai incendiar a galera. Então, a gente pode até pensar, à medida do possível, colocar, né? Mas a gente tem que ver uma estratégia boa pra inserir outro campo aqui no Nerd Drop. A gente com certeza vai considerar. O Almighty disse o seguinte: a expectativa é o pior vilão de qualquer filme, mas estou ansioso pra assistir Iron Man 2. E já está em cartaz. Todos vocês que comentaram falando da vontade de assistir, já podem assisti-lo no cinema. E o Juliano Yamada Rovigat, chega de piadas com esse nome, né? Decida ao seu lado e atire, certo? Cara, também acho a Mila Jovovich muito bonita, apesar de um pouco magra. Um pouco magra? Ela podia ser um integrante do Quarteto Fantástico, né? Mulher Invisível. Porém, mas o rosto dela é muito chamativo. E engraçado que, eu acho, ela é casada ainda com Paul W.S. Anderson. Realmente, foi, a gente até comentou aqui no Nerd Drops, eu acho. E pra quem quiser ver aqui umas fotos do link para maiores de 18, ele manda o link aqui, a gente vai deixar aí no post, com certeza, que, por sinal, toda a sessão de leitura de e-mail e comentários tá mandando link interessante, né, cara? Mandou, a última vez ele mandou com a luta do Godzilla americano com o Godzilla tradicional japonês, velho. Nossa, excelente. Nossos ouvintes, né? Então... Temos professores em português, temos jornalistas, publicitários, mafiosos, temos de tudo aqui, né? Bom, é isso aí, pessoal. Aqui foi mais uma sessão de leitura de e-mails e comentários. E fica agora com o cast. Bora! Sim. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Distrito 9 ganha sequência. Batman 3 será lançado em 2012. Presidente da Marvel garante Hulk no filme dos Vingadores. Confirmado outro personagem em Thor e enfim a imagem de Chris Hemsworth como Deus do Trovão. Personagem retorna à franquia Jogos Mortais. Tropa de Elite 2 tem data de estreia marcada. Louis Leterrier não está na sequência de Fúria de Titã. Warner anuncia próximas atrações em IMAX e o Hobbit tem data de estreia adiada. Foi comentado no Twitter há algum tempo aí, todo mundo achou que já existia, vai estrear ano que vem. Estou falando de Pânico 4. Isso... É, pois é, né? Todo mundo tava sentindo falta. E o pôster tem a data de lançamento, que vai ser no dia 15 de abril de 2011. No trailer, vai reunir novamente os protagonistas Sidney Prescott, né, que é Neve Campbell. Nossa, precisa mesmo falar que já foi namorado, já foi a mãe, já foi o pai. O que vai ser agora? Vai ser a tia, a avó dela que vai estar matando as pessoas? E o mais impressionante é que tem a Courtney Cox, David Arquette e o diretor ainda vai ser o Wes Craven, cara. Eles estão reunindo o elenco porque senão eles não fazem mais nada, né, na vida. Né, pois é. Só que não sabe quando parar, né? Engraçado é que o Pânico, na real, tipo, fez sucesso nenhum comparado com a paródia lá, Todo Mundo em Pânico, né, não, cara? Tipo, eu acho muito mais foda. Bom, e pra quem não quiser ver o pôster aí, porque tem um puta de um spoiler, quem que é o vilão, né? Aparece o rosto do vilão. Então, quem não quiser ver, não clique. Não vão ver isso, baixem pela net aí. Poupem sua banda larga, não baixem isso também. É, tá bom, é também. De toda forma. Não, espere quando for lançar Todo Mundo em Pânico 4, vai ser bem melhor. Mr. Anderson, welcome back. We missed. Além disso, faltando 2 meses para a estreia do filme, o Yahoo Movies disponibilizou o trailer da adaptação cinematográfica dos quadrinhos Jonah Hex, da DC Comics, que eu não conheço, mas o Oliver certamente deve conhecer, porque já me corrigiu o nome do cara. Chegou ao Brasil em 25 de junho, uma semana depois de estrear nos Estados Unidos. O filme tem direção de Jimmy Hayward, que fez Orton e o Mundo dos Ken, e tem um elenco que conta a vez de Megan Fox. Olha só! Não, pera aí, como é que é? Agora ficou interessante. Josh Brolin, John Malkovich, Michael Fassbender, Will Arnett, Julia Jones, Michael Shannon e Aidan Quinn. Ou, né, Megan Fox, Yara, Yara, Yara, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Não, Megan Fox, blá, blá, blá, John Malkovich, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Vai ser uma pistoleira no filme, será? Ah, certamente. Já é uma pistoleira na vida real, né, cara? Foi um amigo meu que falou. Uhum. Quem, o Shia? É, junto com o trailer do Jonah Hex, saiu mais um trailer do Splice. Esse é um dos filmes que eu tô botando fé, cara. Eu tô sentindo que eu ele tem também o mesmo nível de suspense do primeiro Aliens, cara. Eu gostei. Coisa rara hoje em dia. Mas estamos especulando, né? E nesse vídeo, fala um pouco sobre o crescimento das criaturas, né? É, que é uma fêmea criada a partir do cruzamento do DNA humano com o de um animal. Tipo o Zoolander, manja? Nossa! É, porque lá é uma mistura homem com viado. Né? Exato. Foi isso, o filme no Brasil deve chegar aproximadamente no dia 10 de setembro. E o Yahoo Movies também liberou um novo trailer. É classificação livre do longa-metragem dirigido pelo Jorge Romero. Estou falando, sim, do Survival of the Dead, né, Fernando? Que a gente já conversou sobre todos os The Deads que saem por aí, né? Foi com o Hugo. Ah, foi o Hugo. Toma essa. É, Fernando. Confundi você, desculpa. Tipo, frente ainda. Ah, velho, isso é um falta de respeito. O melhor foi o silêncio do Fernando, né? Tipo, foda-se. Não, falei, a última vez que eu vi. Tá bom, né, já que ele tá falando. Ele falou, falei. Estou falando, sim, de Survival of the Dead, né? Que vai contar a história de 2 facções que estão isoladas numa ilha. Eles brigam sobre como devem tratar o zumbi. Que o zumbi tem que ser morto, o outro acha que vai dar um jeito de ter cura, então tem que manter eles guardados. Nossa, é muita burrice, né, cara? Só de pensar, tu já sabe que vai dar merda, né, cara? O filme chega no dia 30 de abril no sistema Video On Demand, na Live PlayStation Network e Amazon Friday. Já o debut nas salas de cinema acontecerá apenas no dia 28 de maio. Segue o trailer aí no post, pra quem quiser conferir, vale a pena ser visto, sim. Eu vou fazer, já que é tão moda fazer filme de zumbi, eu vou fazer um filme de zumbi com todos os cangaceiros que foram mortos aqui em Mossoró levantando, jararaca, lampião, caralho, e tomando de conta da cidade. Acho que é original demais. Né? Manjo Dead Snow, Oliver. Manjo. Vai ser... cangaço, Dead cangaço. Exato. Eu vou fazer então uma releitura lá daquele final do filme do Carandiru, onde todo mundo que morreu lá volta como zumbi, tá ligado? Lampião verde que vai segurar todos. Lamparina verde, né? Lamparina. O mais difícil aí vai ser o Rodrigo viajar 200 quilômetros pra vender pro cinema mais perto, né? Que vacilo. 256. 256. Ai, ai, valorizem os seus carros. É que depois do terremoto do Chile foi mais pra longe, né? Os filmes, os jogos, os livros, todos os lugares já nos mostraram os quantos zumbis não tem cura. Cara, a cura pro zumbi é você explodir a cabeça dele. Ou usar uma planta verde com a vermelha, né? Não, mas mesmo se tivesse cura, cara, não vale a pena tentar curar, sabe? Pode chegar perto, né, velho? Pô. Inventei uma injeção que cura o zumbi. É, chega lá então. Nunca teve um filme com cura de zumbis, né, cara? Que deu certo, né? Quer dizer, se algo assim é impossível até na ficção, velho, esquece. Cara. Tem o filme do Will Smith. Ele tem, isso é verdade. Ah, tá. É, mas aqueles lá, no, tecnicamente, não são zumbis, né? Eu nunca vi esse filme, mas eu já vi, porque todo mundo já me contou todos os spoilers suficientes, tá imaginários. Perdendo, ó, sério, cara, tá perdendo nada, né? Ô, louco, que legal. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. Foi o astro do filme do Distrito 9, que é o Shalto Copa, que tá presente aí também no Esquadrão Classe A. Ele já declarou aí que a galera pode realmente continuar com a franquia, se tudo ocorrer como planejado. Próximo Distrito 9, o Distrito 10, né, vai lá saber, pode acontecer daqui a 2 anos, né? Segundo o Shalto Copa ainda, ele diz que a história pode ser desenvolvida em muitas formas, já que eles construíram um universo aí vasto aí no Distrito 9. E o Neil Blomkamp, ele também se diz, que é o diretor do filme, né? Disse que tem interesse em fazer prequels, né, do Distrito 9, que em vez do típico comportamento de Hollywood aí, né, de continuar como um filme com 100 alienígenas atacando a humanidade. Em vez de Distrito 10, vai ser Distrito 8. Não, vai ser... 10 vezes vão pra favela da Rocinha. Mas eles ficam imaginando, um prequel vai ser o quê? A Terra normal, antes dos alienígenas. É. Normal, sabe? Tudo ok, né? Nada acontece na Terra, né, cara? As pessoas vivendo normalmente, então. Não, se for um prequel, cara, eu imagino que seja quando os alienígenas acabaram de chegar, né? Porque no Distrito 9 eles já estão situados, já tem a favela, eles já vivem e tal. Ah, mas é porque eles meio que falam disso por alto, né? Exatamente. Eles vão fazer um prequel, vão só filmar a guerra civil entre humanos, né? É, só guerra na África, só. Né? Não precisam nem pagar atores, né? Então, porque é só ir na Etiópia que eles filmam a guerra na África. Joga câmeras, pra né, escondidas. Pra que efeitos especiais e sangue falso, né? Pois é, pô, que é o mono negra que nem perna, alguns tem, outros não, né? Eu sei lá, cara, o filme, tipo, quando ele saiu e todo mundo assistiu, até nos trailers, né, dava cara de que era algo bem novo, assim, pro que a gente tava acostumado a ver. Mas aí, partir pra sequência, né, cara, não sei, vai... Simplesmente, eu acho que você vai banalizar um filme super legal que já existe aí e que não tem necessidade nenhuma de sequência, cara. É, não, acho que não tem também, mas eu acho que se rolar uma sequência direta, vai ser o Alien voltando, né? Isso, pra cumprir a dívida, né, a promessa. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. E como havíamos dito, Batman 3 será lançado em 2012 e depois de algumas especulações sobre a data de estreia, foi essa a data final que foi confirmada, né, pelo Christopher Nolan. Na verdade, o site Box Office Mojo anunciou essa data. A data é parecida com a estreia do Cavaleiro das Trevas, que ocorreu em 18 de julho de 2008 e gerou a absurda soma de mais de US$1 bilhão do mundo. Nada. Nada, né? É pouquinho, né, cara? Tipo assim, parando pra pensar. Um bilhão é que a gente ganha de decência aqui, tá, mano? Imagina. É que eu uso pra limpar as coisas do meu pé por dia. E o mais interessante dessa data é que o Batman 3 ele vai no cinema 15 dias depois da estreia do reboot do Homem-Aranha, que vai ser dia 3 de julho também de 2012, cara. Ou seja, vai ser a semana, o mês dos super-heróis, né, cara? Vai ser tenso. Bom, os caras foram espertos, né, cara? Porque, tipo, o Homem-Aranha tá dando uma prévia de que vai ser uma merda, né? Porque vão rebootar e vai ser algo, tipo, totalmente adolescente, né? Naquele clima teen dos filmes de hoje. E logo em seguida vai ter o Batman 3, né? Que vai ser um puta de um contraste. E a galera, eu acho que deve alucinar, né? Comparando com o Homem-Aranha que vai lançar antes. O que eu acho foda, cara, é que você vê que não foi só quem assistiu, tal, apesar do retorno que o Homem-Aranha 3 teve nas bilheterias, né, cara? Ninguém gostou do filme mesmo, a ponto de não ter como continuar um quarto filme. Isso aí, pra mim, é chutar cachorro morto, cara. Realmente, achar o filme melhor ainda em contraste com a porcaria que eu acho que vai ser esse filme. Lembrando que desse $1 bilhão aí, 533 milhões foram só nos Estados Unidos, né, cara? E lembrando que desses 533 milhões nos Estados Unidos, provavelmente 20 foi só do Christian Bale. Né? Não, mas eu acho que ele não ganha tanto assim, né? Ele não deve ter uma margem alta que nem Julia Roberts e outros do calibre aí que pedem de 20 e que eu saiba até 30 de cachê aí pro filme, né? Depende, cara. Vai ser o Johnny Depp com charada mesmo, vai. Eu acho que eles não decidiram absolutamente nada ainda, cara. Não, cara, tem o Jim Carrey com charada. Tinha que ser o Steve Buscemi, cara. Tinha que ser o Charlie Sheen. Nossa. Vamos combinar, então, que não deveria ter o charada. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. Foi o presidente da Marvel Studios, né, o Kevin Feige, em entrevista ao site da MovieWeb, ele falou sobre a presença do Hulk no filme dos Vingadores, né? E ele diz que a participação aí é certa do monstro aí no filme que vai reunir os maiores heróis, né, os maiores personagens da Marvel em um único filme. Ele ainda declara que o filme Homem de Ferro 2, né, que estreou nessa última sexta, tem pistas sobre como essas cronologias elas se cruzarão no cinema. Portanto, né, tá realmente fechado, o Hulk faz parte desses planos aí. Só que algo que não tá certo é a presença do Edward Norton, que foi o que encarnou o Bruce Banner, né, no último filme do Hulk, e é o único fator aí que tá deixando meio vago, né, a situação nos Vingadores. Segundo ele, aqui vai depender da história, da agenda, né, de todos os planos deles, e é sempre difícil coordenar tudo isso, sabendo que cada ator vai estar disponível, coisas assim, né. Então ele apenas garantiu que o Hulk estará no filme. Certeza, né? É, porque personagem digital não paga cachê, né? Ah, cara, mas desde que o Hulk não voe dessa vez, né? Cara, se for igual o do último filme, tá ótimo. Tá excelente, ô. Tá bom pra caralho. Assim, mas daquele primeiro filme novo que tinha feito do Hulk, tava ridículo, cara. Mas você diz o fato de ele pular alto e quase voar, é isso? Sabe, tá em Nova York, ele dá um pulo, ele vai parar lá no deserto do Atacama. Mas você sabe que isso daí tem nos quadrinhos, né? Ele faz isso mesmo, né? Cara, então pior ainda. Não. O cara pula e vai, cara, na lua, é assim mesmo. Cara, tu não viu nada, velho. Lê lá o Old War Hulk pra você ter uma noção. Mas, cara, isso aí vai depender muito do papel do Hulk, né, cara? Porque, com certeza, acho que ele vai ser um vilão, né, desse filme dos Vingadores. Então, de repente, nem precisa aparecer o Edward Norton, senão vai acabar dando uma humanizada no personagem e vai ser difícil pro pessoal ver ele como vilão do filme, né, cara? Então... Diz que o diálogo do Hulk já tá escrito. É, né? Hulk Smart. Cara, mas os Vingadores é tipo os mercenários dos super-heróis, né, cara? Só nego de peso. Cara, eu quero muito ver o Hulk dando uma porrada, assim, na cara do Iron Man, vai ser irado. Ah, cara, é o seguinte, né, todos os filmes que vão passar agora e depois, né, que são o Homem de Ferro 2, o Thor e o Capitão América, The First Avenger, né, são os que vão preparar o terreno pra chegar dos Vingadores, então estejam todos avisados, né, vão ter que assistir o filme, os três filmes, sim, pra poder ir assistir Os Vingadores sem achar um absurdo. Também assistir o finalzinho dos filmes, né? É. Com muito certeza, bom. É. Esperar até depois dos créditos em algumas ocasiões, né? Os Vingadores é em 4 de maio de 2012. Pô, já tem data, sim? Já não tem nem quem faz o Hulk, mas já tem data de estreia. É. Caraca, hein? Tá merda, esse mundo é foda, né, velho? Pra fazer o Hulk é um pulo. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. Bom, e novidades aí nos sets do filme de Thor, né? O site Latino Review, ele já começou descolando uma imagem do Destruidor, né? Que é uma imagem, mostra o personagem meio de longe e tal, o visual tá legal, né? As gravações estão rolando aí, dirigidas pelo diretor, ótimo, né? importante deixar claro. De repente o contra-rega assume, né? O cara vai pegar um cappuccino, né? Bom, as gravações estão rolando, dirigidas todas aí por por Kenneth Branagh, né, que é o ator shakespeariano aí, que ninguém esperava na direção um dia de um filme da Marvel. E no elenco, né, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Ray Stevenson, que é o novo justiceiro, e Samuel Jackson, cara. Sem mencionar aí também a presença de René Russo. Mas tudo isso aqui ficou meio ofuscado, já que soltaram a primeira imagem do Chris Hemsworth como Thor. Vocês viram, hein? Eu vi a imagem, eu gostei bastante da armadura, hein? Só achei essa cota de malha do braço dele meio espumão, mas... Sei lá, roupinha, o YMCA, não sei. Mas no... O que eu acho que vai fazer a diferença é o contexto em que ele, tipo assim, os efeitos, lógico, né? Trovão, blá, blá, blá. O ator, né? O Chris Hemsworth, ele não tá com muita cara de eu sou um bárbaro. Ele tá muito limpo, muito arrumadinho. É, na verdade, eu acho que o grande problema aí não tá nem no ator, cara, e sim na armadura, cara. Que apesar de tá legal e tudo mais, de repente pra uma versão Ultimate aí do Thor, mas como ele tá pela primeira vez estreando no cinema aí, um filme do Thor, cara, eu esperava algo mais roots, assim, sabe? Mais no estilo... Menos parecendo ser plástico, né? Exatamente. É, menos Power Ranger, né, cara? Mas a capa de veludo você gostou, né? Pô, a capa tá maneira, velho, fala aí. A capa tá foda, hein? É. O negócio é que, realmente, né, se, tipo, fosse muito metalzão, talvez ia ficar ruim, né, cara, pro cara fazer as cenas dele lá, ia ficar foda. Pô, vocês... mas parecer de metal não significa que é de metal. É, mas aí, não sei, será que essa aí é a versão final já? Será que... Vocês assistiram aquele 13º Guerreiro? Cara, assistam ou vejam algumas imagens, porque lá, pra mim, tá o que seria um filme do Thor, velho. Ó, cara, aqui, ó, é uma imagem do cara. Se liga, vê se... Me fala se não é o Thor. Olha aí, velho, irado. Então, tipo, eu tava muito com a imagem do 13º Guerreiro, daquele o Guerreiro Bullwife lá, que, meu, pra mim, é o Thor encarnado na Terra, velho. O Thor existe e realmente tá lá, né? Eu não sei como que tá o ator hoje, né? Afinal, o filme já tem mais de 10 anos e tal, cara. Mas, pô, acho que seria uma pedida ótima pra um filme aí. Bom, e Thor, o Deus do Trovão, vai chegar aí nas telas de cinema no dia 20 de maio de 2011. O cinema perto de você. Ou a 256 quilômetros. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. E a Lionsgate anunciou o retorno de Cary Elwes, né? Que é Jogos Mortais. Ele vai fazer o mesmo papel que ele fez no primeiro filme, que é o Dr. Lawrence Gordon. E ele vai aparecer de novo na sequência Jogos Mortais 7 em 3D. Olha aí, olha. Cara, é o mesmo filme com as mesmas coisas que vai acontecer, sabe? Você já sabe o final. Cala a boca. Você é um amante de Jogos Mortais. Sim. Queria ver se você estivesse nos Jogos Mortais. Ah, o Guizão é mó fanboy dos Jogos Mortais. Ele falou, não, me coloca naquela armadilha. Lá, ia ser foda, velho. Eu já mandei e-mail, sabia? Pra Lionsgate. Eu já mandei e-mail falando que eu queria morrer nos Jogos Mortais. Cada dia que passa, eu fico com mais medo do Guizão, tá ligado? Eu descubro que ele é mais perturbado, assim. Como eu descubro mais sobre ele, velho. E a gente pensava, né, cara, que o Guizão era o mais indicado a pessoa sã aqui do Nerd Drops, mas não, cara. Gordinho bacana. Né? Ai, cara. E é o seguinte, no elenco dos Jogos Mortais tem Thorbjorn Bell, né? Puta merda, não pode faltar os Jigsaw, né? Viu? Mas ele tinha morrido. É, isso não significa nada. Kostas Mandylor, Betsy Russell, Sam Patrick Curry, Gina Holden, Chad Donella, Lawrence Anthony, Dan Armstrong e Naomi Nichols. A trama que foi divulgada semana passada diz o seguinte, um grupo de sobreviventes, olha só que surpresa, das armadilhas de Jigsaw, procuram um apoio psicológico de autoajuda, que também foi vítima do sádico, né? Chama o Bob Dagen, que é o Flannery. É, um homem cujos próprios segredos sombrios liberam uma nova onda de terror. Kevin Grutert vai filmar o filme em 3D a partir do roteiro de Pat Potter e Marcus Dustin. E o lançamento acontece nesse ano, no dia 22 de outubro. E eu vou lá assistir, sem dúvida. Cara, apesar de eu sinceramente ter achado o 6 uma bosta. Eu não sei, mas se você quer que você venha, você não vai, essa foto deve ser divulgada ao extremo, sabe? Deve fazer posters. Isso deve ser... Devia ser um poster de divulgação de Jogos Mortais 7, cara. Nossa, velho. Cara, Isso aí, velho, isso aí, cara, é de outra coisa, velho. É gel de cabelo, parece porra, né, velho, foda. É, Jogos Mortais, né, velho, e esse tipo de jogo é mortal pra caralho mesmo. Sair vivo dele, você sai vivo, mas com sua dignidade, né. Sai grávido. Sabe, tá mole só. Bom, Guizão, tá voltando gente do elenco original. O que você acha do possível novo Jogos Mortais aí? Aquele cara, ele morreu, né? No segundo filme, você acha o cadáver dele no... enquanto o pessoal vai entrando na sala, que eles chegam no final do filme, eles encontram a sala do primeiro filme, né? E tem um cadáver. Calma. Você como um fã de carteirinha, falou, aquele cara morreu. Porra, Guizão, como assim? Por que você não fala o nome, cara? Eu não consigo, cara, até eu ter assistido o último filme 3 vezes, eu não sabia nem quem era o... Digsona. Não, eu não sabia nem quem era o detetive. Detetive bom, cara, eu confundi os dois. Você pega o roteiro, né? Você pega o roteiro, não, este cara é a vítima 3. É, então, isso que é foda. Mas esse foi o cara que cortou o pé pra escapar, certo? E depois aparece o cadáver dele sem o pé, é isso? Aparece, o rastro de sangue, o cadáver no chão, todo já zoado, estragado e sem o pé, entendeu? Então, talvez, mas também isso não significa nada, né, cara? Porque pode ser que conte uma história e que ele apareça, entendeu? No quarto filme tem cenas do pessoal do terceiro, entendeu? Então, que morreu também no filme, mas... Porque a métrica dos Jogos Mortais é meio confusa, né, cara? Então, acho que ele aparecer vai ser só uma amostra de alguma outra defesa e tal. Eu não acho que ele vai estar vivo e lúcido e ajudando a galera, entendeu? Vai ser tipo uma aparição meio a Lost, assim? É, eu acho que sim. Posso estar enganado, mas... O Manolo que morre com um tiro na testa quando vai na parada fechadura, ele se deu bem pra caramba, tá ligado? Esse ficou tranquilaço, velho. Pô, esse deu muito bem, sabe? Mr. Anderson, welcome back. We missed you. Bom, e apesar de tudo, de ruim que o filme, o remake, na verdade, o Fúria de Titãs tá recebendo aí, nas críticas, né, a Warner já tá feliz com o resultado, né, do filme em termos de bilheteria, e já promete uma sequência e já notifica aí que o diretor Louis Leterrier não vai dirigir a segunda parte, que a ideia é ter a próxima aventura de Perseu já para a primavera de 2012. O diretor, ele tinha a ideia de levar o herói e os seus bravos seguidores aí às terras orientais, mostrando aí um choque cultural, até mesmo divindades, né, degladiando-se com o protagonista. E o Greg Berlanti, que é roteirista aí do Lanterna Verde, é quem escreve o segundo filme, e a Warner já tá à procura de um novo diretor. Vai lá saber por quê, né? O elenco principal vai retornar, e as filmagens serão feitas antes mesmo de Sam Worthington estrelar na segunda parte de Avatar. O Fúria de Titãs, ele teve um orçamento de 125 milhões, e até agora já faturou 388 em todo do Globo. Já pagou as contas, já. Já pagou, cara. Tem estúdio aí que, pô, que nem a Disney, né? Dá 1 milhão a mais do esperado, ele já marca a sequência, né, velho? É investimento, cara. Tá valendo. Tem enquanto assim, é lucro, né? Cara, o filme, vou te falar, ele tá bem abaixo do que eu esperava, mesmo porque acho que o trailer criou aquela expectativa absurda de sempre, né? É, porque o trailer foi irado. Não, o trailer, cara, trailer foi foda, né, cara? Nem a música de fundo passa no filme, cara. Mas, assim, o filme visualmente é legal, né? Cara, mas ele não é grande coisa, não. É que nem dizem, né? O lucro fala tudo pro estúdio e, com certeza, a sequência aí deve ter história que nem existe na mitologia, mas vamos ver, né? Eu gostei de verdade do Kraken, cara. Então, Kraken, eu paguei um pau absurdo. Me lembrou God of War na hora, cara. É. Ele tem algumas diferenças com o filme original, né? Eu acho que eles colocaram... algumas só? Não, em termos de 100 história, milhões a mais em computação gráfica. Não, se eu for comparar o filme original com o novo, ele tem exatamente igual em efeitos especiais se colocar cada qual na sua época, velho. Entendeu? Isso, você tinha o ápice da tecnologia em efeitos especiais no filme de 81 e você tem a mesma coisa no filme de agora, cara. Ai, cara, mas o primeiro é muito chato, velho. Ah, não é não. Nossa, é muito bom, puta de um filme, é legal de assistir, mas, mano, se você chegou na sua casa e falou assim, ó, meu, tô um pouco cansado, mas eu quero assistir um filme, eu vou assistir Titãs Original, puta, velho. Você assistindo aquela Medusa, né, com lag nos movimentos, né? Não, nem a Medusa, cara. A hora que eles vão... Sabe o que eu acho foda do primeiro filme? Porque eles filmam de dia e passam aquele filtro pra aparecer noite, né? Então, cara, o Fúria de Titãs não tem esse filtro no original. Então, cara, tá gravando de dia, falou que é meia-noite e foda-se, você tem que acreditar. Então, cara, aquele puta de um sol, velho, tudo claro, amarelo, toda noite ele vem, não sei o que, aparece, sabe... Que pariu, cara. É, eles não falaram o fuso horário, né? É, certamente, né? Certamente na Grécia o sol não se punha também, né? O narrador tava do outro lado do mundo, né, cara? Tava. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. As filmagens da continuação de Tropa de Elite chegaram ao fim. E agora o filme ganhou sua data de estreia. Era 13 de agosto, mas agora passou para 3 de setembro, conforme foi a produção do filme no blog oficial. A direção fica por conta do José Padilha, de novo, né? A trama do filme lida com a questão das milícias do Morro do Rio de Janeiro. O Nascimento, agora Tenente Coronel, volta a ser interpretado por Wagner Moura e André Ramiro retorna como Matias. Maria Ribeiro reprisa o papel de Rosane. João Miguel faz um político. E seu Jorge será um vilão, o detento Beirada, líder de uma rebelião no presídio de Bangu 1. O Celton Mello também está no elenco. Assim como... Cara, eu jurava que era Fernanda Montenegro, velho. Fernanda Machado, que viveu a estudante Maria no primeiro. Tainá Miller será uma jornalista. Essa é uma Cidade de Deus com Carandiru, né? E Bangu, né? De qualquer forma, parece que vai ser legal, cara. Eu gostei muito do primeiro, velho. Porra. Maneiro pra c... Bom, cara, o primeiro filme, acho que ele só fez sucesso aqui no Brasil pelo estilo de violência Jack Bauer, né, cara? Que a gente não tava muito acostumado, assim, de ver o cara turrão aí nas ruas, pô, soltando tapa torta direito, tiro. Cara, ninguém tá acostumado a ouvir um senta o dedo nessa porra. Senta o dedo nessa porra. Pelo menos não no Brasil, né, cara? Isso que é parada chata, quando os caras fazem um filme mais, assim, pipoca, sei lá, ação e tal, ninguém reclama pra caralho. As pessoas têm essas porra, tem Jack Bauer e acabou, tá ligado? As pessoas do Brasil, quando o filme é nacional, elas não conseguem entender que é um filme, entendeu? Elas acham que é sempre o retrato de alguma coisa. Eu não quero ver retrato de nada, não, cara. Eu quero ir pro cinema e ficar feliz de ver uma parada legal, sabe? Pô, você vê o Jack Bauer, cara, falando, atirando, você acha o máximo. Por que, que o Capitão Nascimento não pode ser tão da hora? É? Sabe por que chama Nascimento? Ele pode, né? O problema é que ninguém não reclama. Deixa. Se eles criassem uma outra organização, não chamasse de Bob, chamava de, sei lá, Power Rangers e... Bob, né? Podia ser o Bob. É, e tirasse essa visão que eles colocaram de que é o Brasil, aí talvez até o povo pegasse menos no pé, que ia ficar uma coisa mais disfarçada, assim, né? Não tão implícita. É, mas o que vende, né, cara? O que vende? Vai falar sobre a superlotação dos metrôs? Desvio de verba de faculdade pública. A grande verdade é que o público brasileiro não gosta. Público não, né? Tem aquela elite, né, crítica de cinema que não gosta de enxergar a verdade nos filmes. Então, faz uma coisa mais florida, beleza, eles aceitam. Mas como Tropa de Elite, no caso, foi muito tapa na cara, assim, muito mostrando o que é a verdade aí nas ruas, né, cara? É, eu acho que, pô, a galera, meu, pega pesado com essas produções, velho. Eu sei lá, cara, eu, tipo, se é verdade, se mostra a realidade, se um é certo ou errado, eu tô cagando pra isso, velho. Tá lá feliz, tá dando tiro, parada maneira, ação, sabe? O que assustou também, eu acho, o povo que fez não gostar, a polícia ser cruel, entendeu? A polícia ser ruim e não ser o cidadão exemplar, que não sei o que, papapá, entendeu? Uhum. Então, a polícia enfiando o nego no saco lá e, enfia vassoura no cu e essas coisas assim, Se tivesse uma versão que o cara colocasse KY no cabo de vassoura, sim, agora vai. Tudo bem, tudo bem. Agora mais direitos humanos e adorar. Não, a pessoa tem que ver também é que o bandido não é o mocinho do filme. Exato. Só que o que é assunto? Mocinhos são piores que os bandidos, no filme, entendeu? Na verdade, pra mim, o filme não tem mocinhos. Cara. É. Pra mim, todo mundo é p***. Tem um vilão ruim e um vilão bom, né? Exato. É isso. cara, eu achei... O filme, assim, ele faz a sua função, né, cara? Ele entretém, que eu acho Exatamente. Isso. Na minha opinião, como o cinema faz parte do entretenimento, cara, qualquer filme tá lá pra isso, cara. Se o caso é o contrário, cara, então, porra, ele não é um bom filme. Tipo, lógico que tem filmes que fazem mais entreter, né, cara? Que realmente levantam questões e bota em outra perspectiva, certos aspectos, mas acho que o básico é entreter mesmo, né, cara? Ah, que aí você vê também que o filme é feito pra isso, né? Feito pra levantar alguma questão social, alguma coisa assim. Ah, cara, e tem outra também, né? Eu acredito, assim, que o público brasileiro gostou do filme, mesmo porque estão de saco cheio, né, de ver o que acontece aí na rua, cara. Então, às vezes, eles extravasam um pouco num filme que nem esse, do Tropa de Elite, velho, que mostra, né, a galera combatendo fogo com fogo, né? Aí, sem contar que o pessoal tá muito acostumado também com filmes tipo Central do Brasil, que é uma merda foda. É, só mostra a miséria do Brasil, né, e um drama de fundo. Exato. Ah, pelo menos um filme de ação, né, pra alegrar a galera. Pô, eu acho duro, né, cara, porque o Brasil só faz filmes assim, né? Aí quando vem um filme de ação de qualidade, cara, bom pra caramba... Eles adiaram, né, a estreia do filme. Isso, agora é 3 de setembro. Aqui é porque senão não ia dar tempo do filme vazar antes, né? Acho que devia ser, tipo, devia estrear 7 de setembro, tá? Toma um independência aí, rapaz. Tá cara! E a novidade, hein? Não vai ser em 3D. Caralho, imagina, velho. Capitão Nascimento virado pra câmera com um cabo de vassoura, assim, tá ligado? Mas os caras falam de mim. Esse, aquele moleque era foda, né, velho? Colocaram o saco na cabeça dele, não falou. Tomou tapa, não falou. Pega o cabo da vassoura. Não, não, não, tá lá em cima, tá lá em cima, tá lá em cima. Nossa, falou até o RG. Games. E vamos para os destaques de games. Trailer de Dead Space 2. Pré-compra de Transformers War of Cybertron vai ter alguns bônus. Mais personagens se juntam a Lost Planet 2 e um novo trailer. Confira cenas de batalhas de Star Wars The Old Republic. Dead Space, jogo aclamadíssimo, né? Pelo jeito que ele ambientava os jogadores e tal, por falta de menus na tela. Jogo daquele clima de terror e bem pesado mesmo. Que chegou até a ganhar um spin-off pra Wii, chama Dead Space Extraction. Aí ele resolveu liberar um trailer do jogo novo. Planejado pro início de 2011, Dead Space 2 vai contar ainda com o nosso querido herói Isaac Clarke, que passa solitariamente o jogo inteiro, né? Até só desgraça na vida do coitado. Isso no primeiro, né? No primeiro, na nave da Ishimura. Ah, no 2 não é... Aposto que o 2 não vai ser férias. Férias no campus também, não é? Esse jogo vai começar com um teste psicológico, né? Conhecido como teste de Rorschach, que vai mostrando até a voz dele, né? Antes do silêncio dos protagonistas, porque ele não fala durante o jogo. Né? Ele acostuma a conversa de quem fala com ele no rádio e tal. Ele é o Kenny. Mais ou menos. Mais ou menos. Ele só fala, só morre. Só se despedaça. Olha, cara, eu vou falar. Dead Space é um jogo que não poupa pedaços de pessoas, hein, cara? Não, mesmo. É, papa tudo, né? Porra, não tá nem aí. Mas então, segue aí o link pro trailer. Quem quiser dar uma conferida aí no jogo Dead Space 2. Eu achei muito irado esse trailer. Tem um pessoalzinho que tava reclamando que esse jogo não ia ter tanto clima de terror, não sei o que lá. E assim, defendo, cara, que a gente tem que dar o braço a torcer, tem que esperar, sabe? Tem que dar o crédito pra ver como vai ser o jogo depois que sair mesmo. Sim. E eu curti, cara. Cara, tem uma parada meio que insana, assim, sabe? Que ele ficou meio sequelado depois do primeiro, eu achei foda. Sem dúvida, a cara dele olhando pra frente com a máscara fechando é fantástica. Achei muito maneiro. Mas eu até concordei um pouco com o que o pessoal tava reclamando, quando você vai comparar o trailer do 1 com o trailer do 2. O trailer do 1 é realmente uma coisa muito mais terror, muito mais psicológica. Assim. Ah, mas é porque o 1 era novidade total, né, cara? Então... Sim, eu acho que é uma abordagem diferente. O 2 tá muito mais... Não que eu diga que isso vai ser ruim pro jogo, né? Mas tá muito com cara de que vai ser um jogo diferente. Mas eu acho que não teria como ser diferente, entendeu? Porque o que rola, assim, o primeiro é uma franquia nova, desconhecida, sabe? Era um ambiente novo, você não sabia o que você estava enfrentando, você não sabia nada sobre o seu inimigo, da trama, etc, etc, etc. E isso foi usado como um mecanismo pra abordar de uma forma diferente a história do jogo, sabe? Foi usado como mecanismo de suspense. Mas depois que você passa por tudo aquilo que você passou no 1, não tem como ser abordado da mesma forma no 2, sabe? Tipo, não teria como ser. Só se mudassem a história, entendeu? É complicado. Mas, sei lá, eu acho que o primeiro jogo foi muito maneiro e tá muito cedo pra você falar que vai ser, sabe? Acho que, pô, se for uma merda, foi, tá ligado? Mas, pô, vale a pena você não julgar o jogo antes dele sair, assim. Também não tô falando que ele vai ser foda pra caralho, como foi o primeiro, entendeu? Mas... Eu acho o grande problema no trailer desses jogos agora é os caras colocam muito das CGs e nada da jogabilidade, né, cara? Apesar que saiu o vídeo da jogabilidade muito depois, né? Mas é tipo assim, tu não consegue ver como que o jogo tá realmente. Porque CG a gente sabe que vai ser sempre muito foda, né? Isso daí, pô, desde os consoles antigos tá sendo, cara. Agora os caras têm que mostrar mais da jogabilidade. E pra galera que já fez a pré-compra aí do jogo Transformers War for Cybertron, tem tudo pra ser o primeiro jogo que presta do Transformers, eles já terão um bônus pela façanha, né? E já foi divulgado que o personagem Jazz, que foi o mesmo personagem que morreu no primeiro filme do Transformers, ele será disponibilizado pra jogar. Foi divulgado aí um vídeo, né? Que mostra que Jazz será capaz de fazer durante o jogo, né? E ele tem distribuição aí, como não pela Activision, tem lançamento marcado nos Estados Unidos pro dia 22 de junho, vai ser lançado lançada aí pras plataformas Xbox 360 e PlayStation 3. Cara, eu tinha visto o trailer anterior, cara, já. Muito foda, cara. Eu acho que a premissa de você poder participar de uma guerra em Cybertron e tal, eu acho que, cara, pô, muito legal o jogo, cara. Sem mencionar, né, que você vai poder customizar os robôs e tal. Isso é animal demais, né, cara? Customização vai ser muito foda, cara. Tu vai fazer o seu robô, cara. Pô, cara, é muito foda. Imagina você jogando Need for Speed, customizando seu carrinho tudo lá. Isso, o carro vira um foco em robô e sabe, destrói seus adversários. Muito foda. Cara, eu pessoalmente não curto esses joguinhos baseados em filme. Não, mas é, na verdade, ele não é baseado no filme em si, né? Ele é no universo baseado Transformers. No universo, ah, tá. Entendeu? A gente vai deixar aí o link no post do que o Jazz é capaz de fazer aí no jogo, entendeu? Pô, imagens super legais no mesmo nível do trailer passado que a gente postou também. Cara, o jogo, eu acho que vai ser pela primeira vez um jogo que presta do Transformers aí. Tomara. Se você não gosta de jogo de filme, Rick, saiu essa semana também o trailer do Homem de Ferro 2. Sim, eu vi esse trailer. E, cara, eu achei extremamente parecido com o trailer do primeiro trailer do filme que saiu, né? Que coisa, né, cara? O teaserzinho. Bom, o jogo não vai ser baseado no filme, né, Homem de Ferro 2, e a trama vai se passar depois dos eventos do primeiro filme. E vai seguir uma linha narrativa completamente diferente do novo longa-metragem. O que deu, né, em teoria, uma maior liberdade criativa pros produtores do jogo. O inimigo vai ser o Dinâmico Escarlate, um vilão parcialmente o antagonista do Homem de Ferro 2, o Chicote Negro. E quanto à jogabilidade, os controles de voo foram aprimorados e haverá maior variedade de missões, incluindo batalhas em locais fechados. E o filme já estreou, né? Sexta-feira no Brasil, e o jogo sai no início de maio aí. Alguém já jogou o primeiro jogo? Cara, horrível, velho. Horrível. É o jogo, mas eu só ouvi também. Eu acho assim, meu, a Marvel, infelizmente, em jogo de videogame, não acerta nenhum. Eu acho que o maior sucesso até então foi o jogo do Wolverine, Origens, né? E mesmo assim, né? E cara? Mesmo assim, na minha opinião, cara, é uma merda. Mas vou falar, cara, o primeiro jogo eu tenho, eu acho legal o esquema do Homem de Ferro, sabe? O personagem em si, eu acho muito legal, muito bem feito, sabe? O que ele faz, o voo, o esquema de voo, acho bacana, mas o jogo mesmo, muito açúcar. Ah, mas eu não concordo que a Marvel não sabe fazer jogos, porque os jogos do Homem-Aranha, cara, teve muitos jogos bons. Ah, mas sim, mas não são baseados no filme. Ah, não, é porque, na verdade, jogos de filme. E também temos Marvel vs Capcom, né? Aquele primeiro Marvel, que é Marvel Nemesis. Que é tipo uma espécie de um RPG que você pode jogar até com 4 pessoas. Marvel Super Heroes. O primeiro, o 2 é uma merda, mas o primeiro é bem maneiro também, bem irado. Vai ter Ultimate Alliance também, né? Que é bacana. O Ultimate Alliance é excelente, cara. Ah, excelente, eu já não digo. É muito maneiro, cara. Tem muitos personagens, dá pra você customizar bastante eles, é bem legal, velho. Cara, você pegar aí o passado da Marvel em games, né, cara? O Hulk, ela não acertou em nenhum dos dois. O Homem de Ferro foi uma merda. Cara, e o Wolverine, idem. X-Men, então, pelo amor de Deus, cara. Puta que pariu. E o Wolverine é o melhor jogo baseado no pior filme, né? E sabe qual é a chance dela começar a fazer as coisas direito? Agora que a Disney comprou, né, velho? Porque a Disney sempre fez jogos muito caros. Exato. Nossa, e nunca fez cagada, bem. Né? Nunca fez cagada em filme nem nada. É, ela mandava bem pra caralho. E depois do trailer, né, de Lost Planet 2, que não vai ser ambientado, pelo que mostra no trailer, pelo menos só na neve, né, como passa o primeiro jogo, tem algumas cenas em selva, outras cenas em deserto, entre outras coisas, surgiram mais alguns personagens aí que vão aparecer no jogo. Um deles são os dois protagonistas do Gears of War 2, né, que vão aparecer no jogo aí, apenas na versão do Xbox 360. A Capcom ainda confirma alguns personagens aí nesse crossover. O Wesker, né, do Resident Evil, já foi confirmado há algum tempo, e agora também o protagonista do Dead Rising, o Frank West, e aí ganhou seu lugar no jogo. Um dos caçadores do Monster Hunter também foi confirmado, mas apenas para os donos de PS3. É, eu não entendi essa. E o que diz de que vai ter de bacana e diferente no jogo aí é que você vai poder jogar o modo campanha, não só single player, mas em 2, 3 ou até 4 jogadores. O jogo vai ser lançado para PlayStation 3, Xbox 360 e PC no dia 11 de maio de 2010. Mas, cara, é um jogo que tá prometendo pela parte do multiplayer, cara. O co-op dele com 4 pessoas, pô, parece legal. Só que todo o sistema de batalha dele parece muito divertido assim, sabe? Tem quatro Javas diferentes, potentes pelo jeito. É verdade, bem maneiro. Eu achei legal o Demo 2. Tem monstros gigantes, né, cara? Tipo, isso é muito maneiro. Imagina jogar com o Wesker, velho. Não, pegar uma coisa, mesmo coisa de sabe, jogar com o Marcos Phoenix ou com o Dom. Eu acho que isso é um universo muito diferente. Eu não tô entendendo qual que vai ser a ligação que eles vão conseguir fazer. Ah, você acha que o universo é tão diferente assim de Lost Planet? É, até não cheguei a jogar o primeiro, não sei bem como o que tá acontecendo lá, né? Mas, sei lá, se você já tá tentando misturar Gears of War com Resident Evil, já tá uma coisa muito nada a ver, sabe? Ah, mas são mortos, né, cara, e outras coisas. Né? E ainda mais agora com o Monster Hunter também, que, aliás, eu achei bem feio, né? Porque Monster Hunter foi só porque o pessoal da Xbox ia ter um personagem exclusivo, né? O pessoal do Gears. E aí o pessoal da PlayStation também deveria ter. E tanto personagem legal que eles poderiam pegar, né? De pegar o Kratos, né? Porra! O Snake. Tá, você ia montar os mercenários em videogame, né? Imagina, o cara do Uncharted lá. Tu pega o jogo do Jack Bauer, Kratos, Hulk, quem mais? Se fosse o Isaac lá, ó, o cara do Dead Space não ia ter boi, né, velho? Porque o cara sozinho já faz um regaço inteiro, sem mais ninguém, se imagina com uma galera, viu? O Isaac tem culhões, velho. O cara sozinho num corredor, sem o cara já faz um regaço, imagina no céu aberto, no meio da floresta e tal. A BioWare, né, responsável aí pela franquia Mass Effect, ela lançou aí um novo vídeo da jogabilidade de Star Wars The Old Republic, que é um jogo exclusivo para PC, que mostra como funciona o combate dentro do jogo, de modo que os jogadores já têm como saber o que esperar de cada tipo de personagem aí. O jogo aí, ele só tá previsto para a data de lançamento pro ano que vem, cara. Eu, como sou entusiasta de tudo quanto é game aí de Star Wars, cara, eu achei o máximo, velho. Eu acho que o estilo Star Wars, cara, combina muito, assim, com o combate em games, né, cara? Tanto pra jogo de atirador em primeira pessoa, como combate, duelo de espada. Eu acho que tem uns personagens muito legais, assim, pra você adaptar pra um jogo de videogame, cara. E guerra de naves também, né, cara? Esse novo MMO de Star Wars que eles estão fazendo é aquela a continuação, né, do universo de KOTOR, que antes falaram que esse vai ser o KOTOR, vai contar pra uns 50 jogos de KOTOR, porque o universo vai estar gigante, né? KOTOR? Gente, mas que porra é essa? É um jogo da BioWare do universo Star Wars. KOTOR, foi que caralho é isso? Caraca, o jogo é excelente. Muito bom, cara. Você deveria. Não tô falando do jogo, tô falando do substantivo. Todo mundo chama carinhosamente. Mas, cara, jogo muito bom e tô levando fé nesse MMO também. Mas como é que é? Você joga só com o lado negro ou não? É, cara, você decide, né? Você quer ser. Eu acho que é lado tipo. Negro, quem pro... Então, é um tipo daquele Star Wars Battlefront, só que é MMO, né, cara? Você escolhe, você quer jogar com a República. Você escolhe, você joga com Jedi, você joga com... Não, no MMO acho que vai ser, mas os KOTOR, normalmente, você escolhe se você vai ir pro lado negro da força ou não, ou pro lado bom da força. O problema é que... Porque muita gente reclama, porque querendo ou não, você vai salvar o universo de todo jeito, então não tem diferença. Isso aí tem diferença nos seus poderzinhos. Mais ou menos como é que é levar a história. Entendi. É mesmo assim, é um jogo muito bom, cara. Excelente. Parece ser maneiro mesmo, cara. Ah, cara, eu curto principalmente você lutar com sabre de luz, cara. Eu acho um negócio muito foda em game, sabe? Mas pra mim, o melhor Star Wars de todos é o Lego, velho. Cara, é muito maneiro mesmo, cara. Os jogos do Lego, eu adoro, cara. São muito legais. Lego Star Wars, cara, puta que pariu. Que jogão. Muito legal. É um jogo bem montado, né? Mas o esquema do jogo é assim, cara. Porque é legal que você vai, tipo, por exemplo, explodir uma nave, a nave desmonta em vez de explodir, tá ligado? Esse botão aqui é muito engraçado, sabe? Tem aquele humorzinho de Lego. É. Acho que parei no episódio 5. E é difícil, hein? Tem mais partes que são bem difíceis. Mas você tenta colocar 100% nele. Miscelânea. Na semana passada a gente passou aqui no cast, né, uma notícia sobre o esquecimento de um dos integrantes da família Apple aí, que esqueceu o iPhone 4, né, no bar, e o site da Gizmodo acabou comprando por $5,000 e tal, acabou desmontando o aparelho e divulgando não só imagens como toda a configuração do aparelho, inclusive falando um pouco mais do sistema operacional novo, né, e dessa semana aqui chegou, tomou no c... bonito, bonito, né? né? A Apple, ela chegou a pedir o aparelho de volta, né? E pra garantir isso, ela entrou com mandado de busca e apreensão cumprido por uma unidade especial da Polícia Estadual da Califórnia, né? Que é especializada em delitos eletrônicos e que apreendeu na casa de Jason Chang, né? Que é o editor-chefe do site da Gizmodo. E foi apreendido aí 4 computadores, 2 servidores, além de outros componentes, né? Esses produtos, eles serão usados como evidência na investigação e será classificado aí como roubo, venda e transporte de tecnologia experimental. Enfim, né, isso daí acaba provando que realmente o aparelho pego lá no bar é realmente o novo aparelho aí da companhia do Steve Jobs. Sabe o que eu fiquei impressionado? Que o corno que levou pro bar a porra lá, ele perdeu lá porque tava caindo de bêbado e ninguém fez nada, né, cara? Aliás, fizeram assim, sabe o que aconteceu? Uma empresa de aviação que tá com uma parceria aí com uma marca de cerveja e tal, convidou esse cara pra ir num festival de cerveja, maluco aí, tá ligado? Ah, vai que esquece alguma coisa, né? É, justamente, já falaram assim, ó, vê se leva alguma coisa pra esse festival aí. É muito escroto, né? Sabe que o editor-chefe da Gizmodo falou? Ele falou que iPhone de bêbado não tem dono. Tá bom, tá de sacanagem! Já que vocês ficaram assustados com o que a família Apple fez com o editor-chefe da Gizmodo, vocês precisam ver o que a família Restart fez com o cancelamento do show em São Paulo. Ah, cara, eu xinguei muito no Twitter. Sério? Sério. Porra, cara. Porque é o seguinte, o show da banda Restart, que ocorreu na cidade de São Paulo, por uma confusão na entrada e tal, pelo que explica no vídeo, né? Uma questão de distribuição das pulseirinhas e tal, dos ingressos de entrada. Deu uma puta de uma confusão com a criançada e acabou... Foi uma puta falta de sacanagem. Foi uma puta falta de sacanagem com a criançada e acabou o cancelamento do show e a gente xingou muito no Twitter. É sério. Sem mencionar, né, que o título do vídeo aqui é... Entender a seriedade da questão. É um show punk, né? De acordo com o título do vídeo. Crianças se rebelam com o cancelamento de show punk. Bom, a gente colocou o vídeo aqui pra que vocês dessem uma olhada na puta falta de sacanagem, porque eles ficaram desde as 8 horas da manhã e nem vieram falar com ele. Nem comeram, nem beberam, estão passando mal lá também. Comeram, nem beberam, foi uma puta de uma algazarra. Restart, né? Que tem tudo a ver com a galera de games. É, tá bom. Tá rindo Restart agora. Ai, cacete. O que eu acho mais legal é que, cara, quando esse vídeo foi feito de pra sacanear mesmo, porque chega assim, não, a família Restart não vai deixar barato. Aí aparece segurança, tá te fazendo show, sai daqui, sai. Vai lá. Eu achei engraçado sai, que tava todo mundo riscando o portão, mó nervoso. Pra caralho, chegou um policial, nego, já tipo, socorrendo pra trás. É, tipo, sai chorando, tá ligado? Ai, cara, que vacilo. Ele falou que ia me prender. Prende pimenta, até parece, cara. Até parece prende de pimenta. Da criançada, né, velho? Deve ter sido uma bala de menta que tacaram ali no meio, tá ligado? Ele tava chupando uma bala de menta, cuspiu pra cima, né? É house de cereja, né? É, no final, o guardinho ali já tô achando que é gás lacrimogêneo também. Que pariu, cara. Mas tipo... não tem sentido você soltar gás lacrimogêneo quando tá todo mundo chorando lá. Chorando já. Tá bom, tá de sacanagem. Momento Sofá. E no Momento Sofá dessa semana, uma das nossas funcionárias já do NerdDrops aqui no Momento Sofá, né? Um dos nossos modelos de corpo. Já tem o cartão aqui no... Tá batendo carteirinha de novo, né? Já. Entre outras coisas. Carimbado. Batendo carteirinha, entre outras coisas. A Lindsay Lohan. Mostrando um pouquinho toda a sua flexibilidade num cenário meio Dexter, né? Isso. É, violência e sexo é o que gruda, já falavam, né? É o que faz vender, né, cara? Então seguimos as fotos da Lindsay Lohan aí. Se for os dois ao mesmo tempo, então é tenso. Quem gosta muito disso é o tal de Guizão aí. Ótimo. A Lindsay aqui tá posando aqui, além da sua flexibilidade, né? Tem cenas aqui num quadro meio noir, né? Vamos dizer assim. E outro num cenário totalmente Dexter mesmo, com padrões e mancha de sangue e o cacete A4 aí. Ah, aliás, cara, tá demorando pra começar a nova temporada do Dexter, hein? Tá, meu, no True Blood também. Falando nisso, né? Falando nisso. Tem fotos no ar, fotos na bunda, fotos em tudo. Ah. No ar, na parede, na cama, né? Oh, onde for. Eu pude lagartixa. E principalmente no chão. Girando e rodando. Não, Rick, você tem que falar com a voz, né? Todo e carioca que você faz. Girando e rodando. Ah, vai no ar, hein? Vai no chão também. Sabiam que uma característica de todo carioca é saber imitar o Silvio Santos? Ah, é? Fala aí, Slash Silvio. Todo carioca sabe. Porceguizão. A porceguizão, vem pra cá. Vem pra cá. Vai me dizer agora o que você acha da Alice e o Ham. O Ham, Alice e o Ham. Pela ajuda das cartas. O Guizão não sabe o que fazer com uma Lindsay Lohan, ele pede ajuda das cartas. Na verdade, eu peço ajuda das cartas pra eu não tomar culpa pelo que eu vou falar, né, cara? Ah, é verdade. Senão ele vai girar lá o roletrando lá, vai acabar dentro do sofá. O Rock, ajuda! Bom, esse foi mais um Nerd Drops, o de número 42. Agradecendo a presença aqui do Slash Rick e do Fernando. Algumas palavras a declarar, vocês dois? Eu só queria agradecer, né, então, o convite aí do pessoal do Nerd Drops. Tava naquela ânsia, né, sede por gravar de novo. Gravar, porém, não editar, né? Ah, isso que é bom, cara. Sempre. A gente vai... chamar, cara. A gente vai lá, a gente ouvir, fala pro pessoal, faz hora, atrasa, fala, não, vou ali no banheiro, já volto. Dá aquela coisa bem gostosinha de editar, sabe? Parafraseando o Fernando, né? Beijo aí, GG, valeu pela paciência. Valeu pelo convite mesmo, sabe? Ah, de jeito que parece que a gente foi tão educado com eles, mano, pedindo pra gravar. Né, cara? Mas foi, tipo, chegou o Guizão, aí, Rick, você vai participar do Nerd Drops, ponto, tá ligado? Não tem essa, não. Ele, agora, tô agora. Sim. Nada, agora você vai fazer, tá ligado? Não vai me deixar na mão, né? Nessa. A próxima semana você vai ver. Você já vai chegar no seu chat. Ô, cara, tô esperando só você chegar, cara. Eu tô esperando, cara. Então eu vou até aproveitar aqui, né? Deixar um beijo e agradecimento, né? Pra minha namorada que me liberou gravar, né? Então eu estarei aqui. Oh, que coisinha linda, Fernando. Tá muito charmosinho. É, você tem que ir, né? Garantir o meu. Depois dessa do sofá aí, né, velho? Não, eu não tenho nada no sofá. A gente que só conseguiu gravar com a galera do Download hoje porque cancelaram o show do Restart. É, exato. Que achei uma puta de sacanagem. Tá bom, sacanagem. Mas, cara, eles que pedem pra esperar, porque a família Restart, cara, ninguém mexe com a família Restart, não. Se neguinho vier falar, ah, pra participar do cast dos outros, você tem tempo, né? Mas pra fazer Download, não tem. Aí eu vou mandar tomar no c... porque eu não vou estar esta merda. Não, aí a gente fala, sim. Exatamente, é isso. A galera esquece, né, que a gravação no máximo dura, dependendo do cast, 2-3 horas, né? Mas pra editar demora 20, 24, né, cara? Mas é isso aí, vocês, pra encerrar o nosso programa, né? A gente já tem a sua conhecida e legendária tradição de pedir a música pros convidados. Vocês querem pedir uma música em conjunto aí? É uma boa a gente combinar uma aí, hein, Fernando? Restart. Eu vou te quico, Fernando. Ah, tá bom, então deixa eu pensar em outra. Ai, cara. A gente não toca punk, né? Não. Cara, o que você acha, Fernando, de tipo, pra homenagear os ouvintes do Knowledge que vão estar escutando aqui, botar aquele tema de Silent Hill, Laura Team, pra abertura do cast milhares e milhares de vezes? Ah, não, pode ser então. A gente quer então a música do tema falando Laura, que pra matar a saudadezinha de um pouquinho da trilha sonora do Knowledge. Isso aí, galera. Toca aí. Falou então, pra quem tem sugestões, ideias, reclamações, ou se não, alguma coisa que é uma falta de sacanagem de mandar, só mandar pro nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com. Até o próximo cast. Um beijo no popô. E no mais, nada mais. We'll be right back. Né, eu tô ouvindo vocês, acho que em momento real, mas vocês só estão me ouvindo bem depois que eu falo. É que dá uns cortes, ele compensa o que você fala. Ele dá aquela acelerada e pica tudo, entendeu? Entendi. E pica tudo em você, entendeu? Opa, mas tudo em mim, cara. Tudo, tipo, machuca, né? É, não é legal. Isso não dá, cara. Ainda bem que não tem nenhum cinema aí perto, meu Rodrigo. É, ainda bem. Primeiro a jogar ovo na sessão de Crepúsculo. O Rodrigo é um cara que pode se afirmar que ele nunca dormiu num filme no cinema. Fernando, chegou um depoimento lá pra tu, cara. Vai lá. Como assim? Chegou um depoimento no Orkut pra você. Pô, o fim do download, puta falta de sacanagem. Puta falta de sacanagem. Nossa, vou xingar muito no Twitter, meu, sério. Xingaram muito você. É, cara, mas mexeu com a família no download, a gente mexeu com... Com a família errada, né, velho? Vai deixar barato. Tira o Fernando dando beijo pra namorada dele, senão vai ficar mal pra mim, que eu não mandei. Ah, se f*** aí, Manolo. Bota em frio esse. Dá tempo ainda. Beijo aí, GG. Valeu pela paciência. Valeu pra você. É, né? Eu nem vou falar que ele esqueceu, eu tô colando um pedaço que ele gravou depois. O quê? Acredito que mandou uma coisinha mais, né? Caraca, eu vou muito ouvir esse cast antes de falar pra ela. Tipo, vou ignorar. Não saiu não, impressão sua. Entendeu? Antigo. Tá faltando sacanagem!